a semente que irá um dia germinar, dar seus frutos e se estender, raiando aos céus, como uma grande árvore, oferecendo seus frutos à humanidade. Então não devemos nos culpar, nos condenar, nos julgar, não, mas nos conhecer. E nós vamos encontrar, fora da doutrina espírita, muitas ferramentas que vão nos ajudar a empreender essa jornada do autoconhecimento. Nós não teremos, certamente, a oportunidade de, em uma simples palestra, explicar cada uma delas. Nós podemos dizer, por exemplo, que através da psicoterapia, da terapia com um psiquiatra, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, nós vamos poder ter uma grande oportunidade de nos autoconhecer. Ele irá nos revelar, talvez, alguns ângulos de visão diferentes que não conseguimos enxergar. Através dos nossos relacionamentos, nós temos uma grande oportunidade de nos autoconhecer. Na obra Criando União, um livro espiritualista citado através de Divaldo Pereira Franco no seminário Perdão e Auto Perdão e também no seminário Divaldo Responde, número 2, onde ele narra a vida de uma grande médium austríaca, Eva Perracos, que, vindo aos Estados Unidos da América, conheceu um psiquiatra, John Perracos, e, dotada de uma grande mediunidade, proferiu inúmeras palestras conhecidas como o Perfork, ou o caminho da autotransformação. São estudos de autoconhecimento em profundidade que eu recomendo aos senhores estudarem e conhecerem essa obra, através de 4 livros: Criando União, O Caminho da Autotransformação, Não Temas o Mal e Entrega ao Deus Interior. São 4 obras que vale a pena a gente conhecer, onde iremos enxergar diversas facetas do nosso orgulho e de nossas dificuldades. Estão citadas aqui nesse texto que eu distribuí para vocês na bibliografia de livros não espíritas, mas que vale a pena a gente conhecer. Através também dos relacionamentos, nos diz esse guia, espírito guia de Eva Perracos, dizendo-nos que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Que o nosso cônjuge, que o nosso companheiro, que o nosso namorado, o nosso esposo, funciona como um verdadeiro espelho a nos mostrar detalhes de nossa personalidade que muitas vezes escapam aos nossos sentidos. Então, temos muito que aprender com os nossos relacionamentos. Temos muito que aprender também com outra ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que não é espírita, não é espiritualista, mas apenas um tratado sobre classificação de personalidades, e nós temos muitos, desde a época de Freud, de Jung, diversas tentativas de classificar em vários grupos as várias personalidades humanas. Nós vamos encontrar no Eneagrama, um conhecimento sufi antigo, trazida ao Ocidente pelo psicólogo e psiquiatra Gurdjieff, que também é uma grande ferramenta de autoconhecimento, onde ele narra 9 tipos de personalidades humanas, onde poderemos descobrir muitos detalhes sobre as nossas principais dificuldades. É curioso esse estudo, muito interessante. Uma das obras que eu poderia citar para vocês é justamente o livro Eneagrama, As 9 Faces da Alma, baseado justamente num estudo sobre os 7 pecados capitais da Igreja, acrescidos de mais 2 dificuldades nossas, perfazendo 9 tipos de personalidades, entre os tipos redimidos, mais ou menos estabelecidos, e os tipos ainda em dificuldade naquele pecado capital, entre aspas, da Idade Medieval. Então vamos ver que, junto com um misto de religião e de estudos na área psicanalítica, vamos encontrar muitas ferramentas de autoconhecimento. Diversas escolas de psicologia, diversas outras ferramentas estão ao nosso dispor também para nos ajudar nessa terapia do autoconhecimento. No meio espírita, começam a vicejar muitas obras tratando justamente desse aspecto psicológico do ser humano. Iniciadas com a série psicológica do Espírito João